chama pra sair, insiste em me ligar. Mas no final de tudo a conta eu é que vou pagar. Diz que tá sempre duro, faz pose de machão. Quando me liga sempre eu que pago a ligação. O telefone toca, chamada a cobrar. Claro, já sei quem é e deixo a música tocar. Mané, mané, mané. De sustentar marmanjo, eu já tô por aqui. Agora o que eu quero mesmo é me divertir. Zero de preconceito, não é machismo não. Mas esse cara é do tipo que não abre a mão. O telefone toca, chamada a cobrar. Claro, já sei quem é e deixo a música tocar. Que mané, que mané, que mané. Tô de saco cheio, eu não aguento não. Ele vai pra praia, eu aqui na relação. Fico o dia inteiro me ligando a cobrar. Se manca, cara, e vai trabalhar. Me chama pra sair, insiste em me ligar. Mas no final de tudo a conta eu é que vou pagar. Diz que tá sempre duro, faz pose de machão. Quando me liga sempre eu que pago a ligação. O telefone toca, chamada a cobrar. Claro, já sei quem é e deixo a música tocar. Mané, mané. A gente até que rachava a conta. Aí ele foi fingindo que esqueceu a carteira e tal. Eu comecei a pagar, claro, pra não passar vergonha nos lugares. Agora, ele me deixa sempre com essa cara de tacho, olhando pro garçom e tendo que pagar tudo. Não aguento mais. Mané.